compagni dare l'issue con una sbatte con se prendo se chiedo che non sia provato meglio. Algumas palavras do professor Carvalheira, que não se consegue ouvir com o portátil que ele tem. Nesta altura, Carlos Carvalheira agradece a presença de todos. Como disse, o som que nos chega da mesa, pelo menos do micro dele, não é o melhor. Vamos ver se conseguimos. Espero. Junto com o capital, vamos dar por bem emprego do tempo de ciclo. Numa das muitas que o agrupamento de escolas está a realizar. Professor Carlos Carvalheira, pôs um micro, não se consegue ouvir o micro, o portátil dele. Vamos ver se conseguimos ver o som e. Não vamos falar do dia 15 de outubro. O dia 15 de outubro serve essencialmente para servir o exemplo. E a partir de agora, a partir destes momentos, destas ações, destes debates, destes blocos, de todas as atividades que o agrupamento está a realizar ao longo destes três dias, que possamos, enquanto escola também, mudar a forma. A todos os nossos jovens, a toda a comunidade, alertar para a necessidade de todos nós mudarmos um pouco o nosso comportamento. Não podemos continuar a ter a mesma atitude. E a escola, enquanto instituição, tem essa obrigação de poder formar nos seus jovens, de poder formar na sua comunidade, ações que levem a pensar de maneira diferente. E este bloco e esta ação serve essencialmente para isso mesmo, ser mais um contributo para alavancar toda uma nova vitalidade que tem de ser colocada em ação e que nós não podemos, de forma nenhuma, continuar a fazer mesmo. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Estamos todos orgulhosos de termos aqui esta sala e espero que seja, no final, o quarto tenha sido produtivo e que tenhamos dado mais tempo. Muito obrigado. A palavra é do meu amigo Vitor Reis, que vai ser o interlocutor. A Rádio Boa Nova, também esqueci uma palavra ao meu José, pela disponibilidade de estarmos aqui hoje presentes e podermos transmitir este debate a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Muito obrigado e que seja, de facto, uma boa ação, um bom bloco, bem gerado, naturalmente, pelo Vitor Reis. Muito obrigado. Professor Carlos Carvalheiro, na apresentação do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, a fazer então as honras de abertura. Portanto, integrado nas atividades do seu agrupamento Salvar Cabo, o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, do qual fazem parte várias disciplinas, a filosofia, a historiografia, a história, a economia, portanto, várias disciplinas que integram este departamento. Organizo este debate sobre o tema floresta presente, envolvendo várias entidades que estão diretamente ligadas com esta temática. O objetivo é levantar e refletir sobre o que aconteceu no futuro e no futuro da nossa floresta. É que não muda tudo o nosso tratamento, querem passar a palavra da presa e agradecimento a todos aqueles que responderam de forma positiva e amavelmente ao nosso convite para participar deste encontro. E assim, de uma forma muito especial, agradeço a quem neste momento a sua presença neste momento, o Sr. Professor Doutor Xavier Viegas, ao Presidente da Câmara Municipal do Oliveira do Hospital, ao Governo de Santa Maria e ao Ambiente da Geria Andaluza, que é um dos chefes do grupo. Agradeço também de uma forma conhecida à Rádio Nova, especialmente na sua e toda a sua, uma forma tão grandiosa, à sua nossa vida. Toda a ideia de ausência de duas entidades. O Henrique, a época, embora não está cuidado com mais uma vez, em nome do Departamento de Investigar Humanos, agradeço muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença. E a palavra a todos e a Moura para uma breve apresentação de parte do documento. Muito obrigada. Professora Olinda, aqui a fazer também as aberturas. Vamos à professora Célia, vamos ver se conseguimos apanhar o áudio, já que o púlpito onde eles iam falar não está então ligado. Vamos ver se conseguimos apanhar aqui o som. Nós não conseguimos, de facto, apanhar o som que vem da professora Célia nesta altura. Ela que está a fazer também aqui a apresentação. Eu pedi à Liliana, se fosse possível, pelo menos levar este micro, que é o nosso, já que o som, a professora Célia, já que é o som que não se consegue captar do micro da sala, a ver se conseguimos com os nossos micros, e temos que aqui utilizar-se, de facto, esses nossos micros para a Liliana poder fazer essa ligação. Ela que já está lá em baixo, junto à professora Célia. Vamos ver se conseguimos apanhar o som, então. Dos interesses e formação dos produtores e proprietários florestais e o desenvolvimento de ações de prevenção contra fogos, proteção, ordenamento, conservação e valorização das florestas, dos espaços naturais, da fauna e da flora, tendo por base o uso múltiplo da floresta, bem como a beneficiação do património fundiário e cultural dos seus associados, de forma a promover um desenvolvimento sustentável. Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. Associação constituída em outubro de 2017 em Oliveira do Hospital e que representa as vítimas humanas e lesados materiais do maior incêndio de sempre em Portugal, que devastou o Conselho de Oliveira do Hospital e limítrofes. Representa as empresas e cidadãos que foram vítimas deste incêndio. Dr. Vítor Neves, o moderador convidado para esta sessão. É bacharel, licenciado MBA em Gestão de Empresas. A sua experiência profissional em gestão de empresas reparte-se já por vários países, Portugal, Espanha, Zimbábue, África do Sul, Moçambique e Brasil. É um homem da comunicação que todos conhecemos, foi fundador e colaborador e fundador da Rádio Boa Nova há 32 anos, de que é diretor. E há quase tanto tempo escreve no jornal Folha do Centro e em outras publicações, escrita da qual já editou um livro. Dispenso-me de apresentar a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, aqui representada pelo Sr. Presidente José Carlos Alexandrino, a Guarda Nacional Republicana e os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, dado que são entidades públicas que todos conhecem. Passo a palavra ao nosso moderador, Dr. Vítor Neves. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Vamos passar sem mais demoras para o que aqui nos trouxe. E nós estamos aqui para discutir a floresta, naturalmente olhar para o presente e olhar também para o futuro. E o futuro começa hoje, tem este sortilégio, o futuro começa sempre no presente. Uma nota muito, muito especial, é tão bom estar aqui em Oliveira do Hospital e ver este ambiente, esta sala cheia, tanta gente notável, e logo no dia histórico, não é porque está a fazer 5 meses e qualquer coisa no tal dia que nós vamos, obviamente, não conseguir evitar falar, mas que vamos tentar contornar dentro do possível, mas porque hoje foi dado a conhecer um relatório dos incêndios de outubro, com algumas fugas para os jornais, que eu entrego hoje a quem direito, na Assembleia da República, mas sobre isso temos aqui uma mesa de reputada gente para nos falar, e de reputado em reputado queria começar pelo primeiro, Xavier Viegas, que já esteve ligado ao incêndio de Pedrógão. De resto, os incêndios têm preenchido muito da sua vida académica, da sua vida científica, da sua vida de investigação. E eu pego numa expressão sua ao jornal I, depois de ter conhecimento dos incêndios de Pedrógão, o professor disse: como é que uma tragédia destas aconteceu? E eu acrescento, por duas vezes. Boa tarde a todos. Mas queria só por agradecer o convite do Virgínio e, se me permitem, digamos, ultrapassar os cumprimentos que estão de prazo, mas não só para o povo que está aqui em cima. Em relação à questão que foi posta, porque é que isto aconteceu de duas vezes? Depois, quando eu teria dito isso, claro que não em julho, mas em outubro. Estava a dizer que em julho eu estava me perguntando o que é que falhou, causou esta situação. E a minha resposta que dei para mim mesmo foi que falhámos todos. Não se trata aqui, digamos, de encontrar culpas por culpas em A, B ou C, mas reconhecer que falhámos todos nessa altura. Aqui o problema com o microfone que penso que não está, mas enfim. Dizia eu que depois em outubro, quando entregámos o nosso relatório, já tínhamos isso escrito, mas publicámos no dia 15, 16, que aquele tipo de circunstâncias que ocorreram em junho e depois que deram origem àquela tragédia, podiam vir a repetir-se, porque estamos num ambiente, de facto, em que esse tipo de circunstâncias podem ocorrer e repetir cada vez mais. Mal sabíamos nós que, ao escrever isso, nesse mesmo dia, estava a acontecer esta tragédia que aqui ocorreu neste concelho e vários outros concelhos aqui em quase metade do país. E, portanto, a nossa pergunta foi essa: como é que isto aconteceu? Porquê é que isto aconteceu? E realmente isso é o futuro, é o presente, e temos que olhar para o futuro. Quando me convidaram para esta intervenção, eu confesso que não tinha consciência, igual lá, do painel e do formato que ia fazer, que ia haver. E preparei, digamos, uma apresentação que, se me deram licença, eu iria propô-la, digamos, como um pouco uma mostra daquilo que é o presente, embora levante aqui também algumas questões a respeito do futuro. Devo começar que esta apresentação, digamos, tem muito material, que eu vou passar mais rapidamente, porque o meu objetivo vai ser tentar focar naquelas ideias que talvez possam ser mais úteis para este nosso debate hoje. E, portanto, eu peço já desculpa se passar mais depressa, portanto, algumas das minhas imagens. Esta é a equipa da minha equipa de investigação, mais algumas pessoas. Às vezes fala-se em Xavier Viegas, mas eu não sou ninguém se não tiver por trás estas pessoas e esta equipa que já há anos vem a trabalhar comigo nesta área. Rapidamente eu direi que, portanto, os incêndios são realmente uma gestão de risco, todos nós sabemos. Os eventos de 2007 foram marcantes, 2017. Não apenas os de junho, mas eu direi que ainda mais os de outubro. Se os de junho foram um grande embate, esta manhã ouvi esta expressão que tivemos o ano passado uma tragédia em dois atos. E se o primeiro ato já foi, digamos, muito chocante, o segundo foi realmente destruidor, demolidor, e em muitos aspectos. Teve, digamos, uma particularidade que é aquela que vemos ao constatar que esta sala está cheia. É que despertou as pessoas o seu interesse e para a relevância deste problema. E nós temos que aproveitar esse elan que toda a sociedade tem para exatamente construir algo melhor sobre isso e fazer ver às pessoas que não temos outra oportunidade. Não há margem para falhas. Se não aproveitarmos esta oportunidade, será muita coisa deitada fora. Eu peço desculpa. Portanto, em relação à realidade dos últimos anos, e em particular do último, e vamos ver, digamos, o que é que se pode tirar daí para o futuro. Os incêndios florestais constituem a maior ameaça, para estes aspectos todos, e eu venho a pôr esta ordem, que já é, digamos, vossa bem conhecida. Eu tenho a consciência de que no nosso país temos recursos que não utilizamos de uma forma organizada para resolver o problema. E é bom que haja este movimento da sociedade para que isso aconteça. Uma ideia que eu não me canso de repetir é que nos incêndios o homem está no início, no meio e no final de cada incêndio. Muitas vezes no princípio como causador, não interessa agora digamos com que intenção, no meio como interveniente e no fim como receptor digamos dos danos e por vezes mesmo como vítima. E este é um aspecto que muitas pessoas que abordam e tratam os incêndios esquecem as pessoas. Querem tratar, digamos, do problema, mas com números, com dinheiro, com caminhões, com aviões, etc., mas não olham para as pessoas. Eu penso que esse é, digamos, um dos pontos fracos. O que é que nós tivemos ao longo destes anos em matéria de incêndios florestais? Estas duas curvas são o número total de ocorrências em cima e em baixo o número de verdadeiros incêndios, aqueles que são maiores que um hectare. O que é que nós vemos? Que no nosso país tivemos muitas, demasiadas ocorrências. Felizmente elas parecem vir a diminuir. Graças ao esforço dos nossos bombeiros, dos nossos meios de proteção civil, os verdadeiros incêndios são muito menos e também têm vindo a diminuir. Mas vejam o que aconteceu em 2017. O número de ocorrências é quase igual ao número de verdadeiros incêndios. Quer dizer que o ano passado as condições frontais, ao longo de todo o verão, todo o ano, que a intervenção inicial quase nunca foi bem sucedida. A área ardida, o resultado é este que bem conhecemos. O ano passado, julgo pelo menos 530 mil hectares. Infelizmente também, o número de vítimas mortais, o ano passado, foi recorde. E perguntamos, porquê que isto acontece? Se olharmos para o passado, e nós pegarmos nas estatísticas de ocorrências, número de incêndios por dia, em todo o país, ao longo de todo o ano, e aqui estão 5 anos, vemos que há dias em que temos 500 ocorrências, 400, 500. Neste quinquênio temos dias em que há mais de 600 ocorrências num dia. E vocês que registramos dias com mais de 800 ocorrências. Qual é o resultado disto? É que, à medida que aumenta o número de incêndios por dia, a área ardida cresce. E estas curvas são de vários quinquênios. E se olharmos com atenção para o lado esquerdo, vemos que o sistema de combate foi melhorando e foi reduzindo cada vez mais a área dos incêndios iniciais, quando o número é pequeno. Mas quando o número é grande, quando o número chega a 200, 300, não há diferença. E há anos catastróficos, como foi o ano passado, vemos que a curva é muito diferente, ela está muito acima. Quer dizer, mesmo com poucas ocorrências, as áreas ardidas por dia foram muito grandes. Há uma coisa que muita gente que mexe nisto ignora, é que os incêndios nem todos podem apagar imediatamente. As pessoas pensam que qualquer fogo é como qualquer incêndio é como o fogo da lareira de sua casa. Não, o incêndio tem muitos modos de arder e há situações ou partes das frentes em que a intensidade é tal que não se pode combater. Isto está aqui é um parâmetro que é objetivo, que está relacionado com a altura do comprimento das chamas e sabemos que quando ultrapassa um certo valor não há meios de combate que possam enfrentar. E isto é uma realidade. Ora bem, o que é que o nosso país responde, como é que responde a este problema? Responde com o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que se apoia em 3 pilares, o ICNF, a Proteção Civil e a GNR. São 3 entidades do Estado. É como se o Estado pudesse chegar junto do problema dos incêndios florestais e resolvê-lo. E nós entendemos que não. Nós entendemos que falta alguma coisa. Falta, em nossa opinião, um pilar que eu designo de população, que é todo o resto, todas as entidades que não estão ali, tudo o que está fora do Estado, somos todos nós que enchemos este auditório. E há muito mais gente que, muitos cidadãos, de empresas, de associações de produtores florestais, autarcas, tantas entidades que podem dar a sua contribuição e que não têm sido chamados. Mas que em 2017 viu-se que é fundamental a contribuição deste quarto pilar. E nós temos que aproveitar, como dizia, esse elan para continuar a trabalhar nesta área. Ora bem, a minha equipa, como sabem, desenvolve, faz parte deste quarto pilar e desenvolve conhecimento científico. Temos este laboratório na Lausanne, temos campos de ensaio onde fazemos testes, observamos incêndios reais e no nosso laboratório estudamos vários problemas. Eu vou passar rapidamente, digamos, sobre várias coisas que poderíamos, enfim, demorar algum tempo a falar, mas acho que não tem, digamos, aqui interesse neste contexto, mas só para dizer que estamos a trabalhar neste campo e é graças ao conhecimento que temos adquirido no estudo de alguns destes problemas que temos tido a capacidade de perceber aquilo que se passa, aquilo que se passou em alguns incêndios. Ora bem, isto são equipamentos que nós temos no nosso laboratório e desde já aproveito para convidar todos, especialmente os estudantes e as pessoas que queiram visitar o nosso laboratório para ver o que lá fazemos. Estes, por exemplo, são sistemas de proteção de casas que já andamos a testar há anos. São coisas simplicíssimas, coisas que existem no mercado. Aquela cerca asperge água, molha a vegetação e pomos fogo naquela encosta e o fogo chega lá e para, mesmo fogo de grande intensidade. Estes canhões de água já em Espanha têm salvo casas e populações. Qual é o problema do nosso país? É que as pessoas têm isto à volta das suas casas, não fazem o seu trabalho. E só se lembram do incêndio quando o fogo está a entrar-nos no quintal. E é isto que nós temos que evitar. Estão a ser tomadas medidas para que haja esta limpeza do modo generalizado, tem sido muito discutido, não vou entrar agora nisso, mas é claramente, digamos, necessário fazê-lo. Para nós, o mais importante do tema dos incêndios é a segurança pessoal. Eu comecei a estudar o tema dos incêndios florestais por causa de um acidente que ocorreu em Ramar, em 85, e morreram 14 bombeiros, os mais velhos lembrassem disso. Eu perguntei-me, porquê é que isto acontece? Porquê é que nós não podemos ajudar a evitar isto? E estudámos este problema, estudámos nomeadamente como é que o fogo se desenvolve em desfiladeiros e essa melhor compreensão que adquirimos deste problema temos procurado transmitir aos bombeiros na formação que damos lá no nosso laboratório juntamente com a Escola de Missão de Bombeiros. Ora bem, nós ajudámos os bombeiros a melhorar a sua segurança, mas o que é que vimos em 2017? Que a população civil é vulnerável. Tivemos, segundo as nossas contas, mais de 120 vítimas mortais, quase todas da população civil. E temos que travar essa batalha agora. Vamos ver o que é que aconteceu em 2017. Peço desculpa, vou saltar por cima deste gráfico, ele é um pouco complicado, precisava, digamos, de alguns segundos para explicar, vou passar por cima dele. Tem que ver a relação entre a chuva, registada, digamos, ao longo do ano, e aquilo que acontece, digamos, depois no verão. E este gráfico explica algumas coisas, mas não vou entrar em detalhes aqui. Sabemos todos que o ano passado foi um ano extremamente seco. E esta curva que está a preto, que são dados de Coimbra, mostram o que é que foi a média de 16 a 17 anos para trás. E vejam a curva a vermelho, que é o ano de 2017, que esteve acima dela. Acima dela, nos últimos anos, só esteve 2005, exatamente. Foi ainda mais seco. Mas o ano de 2017 teve outra particularidade. É que houve vento durante quase todo o verão, durante quase todo o ano. E o índice de perigo que está aqui mostrado neste gráfico vermelho está quase sempre acima da média. E vejam o que aconteceu no dia 15 de outubro. Bateu qualquer recorde nos registros que nós temos. Porque também devido ao vento muito forte. O resultado destas situações foi aquilo que também conhecemos. Os três períodos de incêndio que tivemos durante o ano passado. Até junho, em que se adianta o incêndio de Pedrógão. Entre junho e outubro, com incêndios graves durante quase todos os dias, e 15 e 16 de outubro, em que praticamente num dia ardeu mais metade do que havia a ter o ano inteiro. Ora bem, deixa-me só dizer duas ou três palavras sobre o incêndio de Pedrógão Grande. Como sabem, foi aquele que a nossa equipa estudou com mais detalhe e pormenor. Este incêndio foi um conjunto de 5 incêndios que começaram quase ao mesmo tempo. E por isso dispersaram os recursos e esses recursos tiveram que repartir-se e tivemos dois incêndios mais graves, dois deles, o de Pedrógão e o de Góis. Nós estudámos em detalhe a evolução de cada um destes incêndios, está aqui representada a do incêndio de Pedrógão, fizemos a mesma evolução a cada um deles. Em relação à origem do incêndio, muito se discutiu, o de Pedrógão, nós estamos convencidos que não foi a trovoada que causou este incêndio, mas sim uma descarga entre a linha elétrica que passava neste local de escalos fundeiros e uma árvore, neste caso um carvalho, no qual ela estava a tocar. E uma hora mais tarde, a mesma linha, num outro ponto, 3 km adiante, causou outro foco de incêndio e um incêndio separado. Ora bem, a EDP não achou muita graça esse seu comentário. Acredito. Nós tivemos a sorte de haver um registro de vídeo de todo o incêndio que nos serviu muito para explicar aquilo que se passou. Eu vou passar adiante estas imagens que se calhar também já devem conhecer, mas o que é saliente é aquilo que se passou entre as 6 e as 6 e um quarto da tarde, quando entrou aquela trovoada que vem do lado direito, aquela mancha escura que empurrou o incêndio e ao espalhar o incêndio sobre o território tornou incontrolável a partir daí. Mas depois ainda foi pior. Aquelas duas frentes que estavam a desenvolver-se separadamente começaram a juntar-se e encontrar-se. E isso é bem visível nestas imagens. Comparem a primeira com as duas últimas. Nas primeiras o fogo está a ir da direita para a esquerda, por causa da trovoada, e em baixo ele está a convergir para o meio, por causa do encontro das duas frentes. E aquele espaço que estamos ali a ver na última imagem é uma área de uns 8 por 10 quilómetros. E não é uma frente que ali está, é tudo ali no meio que está a arder. E imaginem centenas, milhares de pessoas ali no meio do incêndio. O que é que aquelas pessoas podem fazer? E tivemos fenómenos fora do comum, tornados, trovoadas, árvores partidas, chamas no meio do céu, no meio do ar, chamas que vinham de cima para baixo, queimando os pinhais e eucaliptais, como se vê nesta imagem, e a consequência foram as vítimas mortais que temos a lamentar, 67 neste incêndio, num espaço bastante pequeno de território. Naquela estrada, 30 pessoas morreram. Eu, por acaso, tenho aqui uma comparação da descrição etária das vítimas de Rogon com as de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital não temos ainda de todos, mas há uma diferença marcante. Enquanto que em Pedrógão temos pessoas de todas as idades, em Pedrógão, em Oliveira, encontramos pessoas a partir de uma certa idade. Não encontramos até agora gente jovem ou crianças, coisa que aconteceu ainda em Pedrógão. O resultado foi tudo que sabemos, portanto, nesta estrada, as pessoas que faleceram, e nós tivemos, enfim, a ingrata missão de estudar cada um destes acidentes. Nesta casa, ao meio da imagem, estava uma família de 7 pessoas, uma casa perfeitamente segura, saíram em 2 carros e num dos carros com 3 pessoas morreram essas pessoas. Nesta fotografia, à esquerda, vem uma estrada, um troço do acidente, bem como estavam as árvores antes do incêndio, mesmo em cima da estrada, e um daqueles pinheiros, ao cair, cortou o troço de estrada e obrigou as pessoas a andar ali assim para trás e para diante e a ficarem presas naquele sítio. Aqui são alguns casos de pessoas que morreram dentro das casas, mas eu não vou agora ocupar mais disso. Temos o PowerPoint a não querer colaborar. É verdade, peço desculpa. Pensei que podia andar com isto mais depressa. Não estava a andar mal, não. Eu queria... Pronto, cada um destes casos são histórias que eu poderia contar-vos daqui onde salvaram pessoas, que sabem também. Aqui uma situação bastante triste. A nossa equipa fez o levantamento de todas estas situações, não só das vítimas mortais, como também da destruição das casas. E visitámos mais de 1000 locais e encontramos coisas curiosas. Que as casas mais atingidas eram as casas antigas, muitas delas eram atingidas pelos telhados, que eram pontos vulneráveis, e das casas destruídas, a maior parte havia uma pequena percentagem delas que estavam limpas à volta. E as que não estavam limpas, as que estavam destruídas, tanto fazia estarem não limpas ou só limpas em parte. Não fazia diferença nenhuma. E eu acho que isso é uma coisa que devemos reter, que a limpeza a ser feita tem que ser bem feita e completa. Os incêndios de 15 a 16 de outubro não tenho muito para vos dizer. Certamente conhecem este vídeo, esta animação do ciclone Ofélia, que aparece aqui no meio da imagem, e vão ver tudo isto, portanto, está acelerado, mas o tempo é o mesmo. E a certa altura ele ganha grande intensidade e passa perto da costa do nosso país, fazendo uma grande incidência de vento e causou aquela desgraça que todos nós conhecemos aqui. E esses são os incêndios que estão aqui. Eu aqui de outubro só vos posso mostrar algumas imagens, porque são coisas que estamos a estudar, não temos ainda propriamente um trabalho feito. Nós impressionamos muito a destruição das áreas industriais, das zonas industriais, os danos nas empresas, e é uma questão que queremos aprofundar naturalmente no nosso trabalho. O que fazer para o futuro? Tenho aqui, digamos, algumas questões mas não sei, se calhar, se para não alongar isto mais, ficava por aqui e deixávamos eventualmente estas propostas e recomendações para o próximo. Muito obrigado. O professor Xavier Viegas, com a sua capacidade de síntese a ser levada aqui ao máximo, mas eu teve a humildade de me dizer que podia prescindir da apresentação em PowerPoint. Eu entendi por bem que não prescindirmos, para termos consciência do tratamento científico e cauteloso e de estudo com que todas estas coisas são feitas. Às vezes temos tendência para pensar que tudo isto aparece do nada, mas não. Isto carece de muito, muito estudo, muita investigação, e creio que tivemos aqui um bom exemplo disso mesmo. Não tive mesmo critério com o representante da GNR, portanto, se no final virem que eu estou a ser detido, tem a ver com esta dualidade de critérios, que trataremos no sítio certo. Vamos aproveitar para falar com um homem que vive na floresta, vive para a floresta, conhece a floresta e ama a floresta. É meu amigo pessoal há mais de 35 anos, José Vasco Campos. Hoje, no relatório que foi dado a conhecer, é dito que era impossível combater o fogo de outubro. O que eu te pergunto é o seguinte: era impossível combater o fogo de outubro, tal a magnitude do fogo, ou era impossível de combater porque no estado em que está a nossa floresta não havia condições para o fazer? Boa tarde a todos. É um pouco difícil responder essa pergunta. O fogo, como todos nós sabemos, atingiu uma magnitude, uma dimensão que ou teria sido combatido na primeira hora, ou então quando o fogo, eu acompanhei principalmente o fogo que veio da Mata da Bragaça e também os que vieram de Ceia por Lagares, por Bruges, aliás. E, portanto, ou eram combatidos na primeira hora, ou então já não tinham possibilidade de ser combatido. Ao longo dos anos, nós fizemos aqui várias infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios. Cumprimos aquilo que está nos livros, fizemos redes primárias, fizemos mosaicos, fizemos uma série de intervenções, chamando a atenção dos lugares para a importância da gestão, mas naquele dia, nada se viu. Se o fogo passa a barragem da Alheira, se o fogo passa a Castelo Bode, não há de passar uma rede primária de 120 metros de largura. Claro que passa, porque nós estávamos rodeados de um mar de fogo, portanto tudo ardia nesse dia. E, portanto, estivesse limpo ou não estivesse limpo, tudo ardia. E quanto a isso, não havia nada a fazer. Portanto, há muitas questões que se podem debater. Nós temos o exemplo da Mata da Margaraça. A Mata da Margaraça ardeu, 80-90% da Mata da Margaraça ardeu. E o núcleo central da Mata da Margaraça não ardeu integralmente, porque estamos a falar de árvores, carvalhos, sobreiros e outras árvores caducifólias da nossa floresta autóctone, mas árvores com mais de 100 anos. E, portanto, e depois também há ali um comportamento, que eu também andei a avaliar isso com vários peritos. O fogo começou lá da Mata da Margaraça, mas tinha ardido na semana anterior. Portanto, o fogo não entrou com força na Mata da Margaraça, porque senão eu estava convencido que a Mata da Margaraça tinha ardido toda. Portanto, e é dado o exemplo da Mata da Margaraça como se fosse, se nós mudarmos toda a nossa floresta daqui a 100 anos, talvez nós consigamos ter melhor comportamento. Eu acho que, desculpem a dizer isto, com aquelas condições de fogo e de vento, nada havia a fazer. Muito obrigado, José Vasco Campos, da PAL, a dar aqui o seu testemunho, que este foi um testemunho vivo, porque eu, na noite do incêndio, estava literalmente a combater as chamas. No relatório que eu esperava conhecer, entre causas que são apontadas como falhas, é dito que há também uma responsabilidade por parte das autarquias e das populações na lei da defesa da floresta e limpeza de terrenos que não está a ser cumprida. Meu caro José Carlos Alexandrino, presidente do município, também ser culpado do incêndio de Tivoli. Doutor Boa tarde a todos. Queria dar os parabéns em primeiro lugar ao Departamento de Escolas e ao seu diretor por esta iniciativa e a toda a equipe que é a nossa pública, esta estrutura. Dizer que o doutor e o professor Xavier Viegas começou a dizer que, e disse aqui uma frase bastante forte, que disse que falhámos todos. E com certeza todos teremos responsabilidades. Se fizermos todos um ato de contrição, as coisas poderiam ser diferentes. Mas o problema que eu coloco, e sendo o professor Xavier Viegas, eu corroborava muito as palavras do engenheiro José Vasco. O problema que se coloca é o seguinte: era preciso nós julgarmos um conjunto de políticas durante 40 anos para chegarmos aqui. Quer dizer, isto não acontece. Todo o abandono do interior, da nossa floresta, sem organização, há aqui um conjunto de políticas que nos têm vindo, que nos empurraram até isto. E aquilo que é fácil, e deixem-me também dizer, e por isso o engenheiro José Vasco, eu quero lhe dizer que estou absolutamente de acordo consigo, o senhor esteve no fogo, eu estive no fogo acompanhado pelos meus comandantes, estive lá com a GNR, comecei com o fogo ao meio-dia e meia hora, e de manhã estava a fazer uma caminhada, deixem-me recordar-vos isto, estava a fazer uma caminhada junto à escola da Cordinha, tenho lá um circuito que faço tem um tempo, e eu pensei para mim, disse, se hoje houver um fogo, dificilmente alguém o parará. E nós que tínhamos agilizado a nossa proteção civil para estar dispersa pela, e também com os próprios bombeiros, para termos, para, por causa da primeira intervenção, percebi que os ventos eram bastante fortes e até batiam-me algumas areias e pensei, hoje se houver algum fogo isto vai ser uma tragédia. Mas rezei para que não, como sou católico, achei que não. Mas quando estava a chegar aqui a casa, a Oliveira do Hospital, e comecei a tomar banho, caiu-me uma chamada do CODIS a dizer que havia um fogo em Folha Dosa aqui junto ao Conselho de Seixas. Depois de tomar banho, dirigi-me para lá, já lá estava aqui o meu segundo comandante, Oliveira do Hospital, também depois o seu comandante e os bombeiros de Oliveira do Hospital. Isto para dizer o seguinte, e para dar uma conclusão. É lógico que todos teremos responsabilidades, mais uma menos outra, por uma razão. O fenómeno que existiu aqui, e é importante dizer isto, nunca existiu na nossa história. É preciso nós percebermos. Se nós estivéssemos preparados, ou dissessemos que este é um grande incêndio e que não tivemos capacidade de o combater, eu estaria absolutamente de acordo. Mas é que este não é um grande incêndio. E a premissa da discussão é absolutamente enganosa. Não há estudo científico neste momento, porque ela nunca tinha existido, que nos salvassem, como disse o engenheiro José Vasco. Não era possível. Não era, depois da primeira intervenção ter falhado, estamos absolutamente de acordo. E eu gostava de recordar aqui, e só fazer aqui uma correção, Sr. Professor, aqui em Oliveira do Hospital morreu gente jovem. Houve também gente jovem que morreu nestes incêndios. Gostaria que não tivessem morrido. Não tivesse morrido ninguém, mas eu vou-lhe dizer até que achava que, derivado à proporção, e olha, eu tenho aqui o seu comandante, que é testemunha, eu que o acompanhei numa primeira fase, porque começámos no fogo muito cedo, como eu disse, e o fogo que nos acaba por matar em Oliveira do Hospital é o fogo que vem de por cima de Coja, de Benfeita, daquela zona. Nem foi aquele apanhava-nos numa ponta do concelho, e que depois aconteceu aqui um fenómeno curioso. É que os fogos, parece, os ventos eram contrários de um lado e do outro, juntando-se os incêndios, todos juntos, rodeando o Oliveira do Hospital. Parece que tínhamos sido escolhidos por qualquer força da natureza. Mas, é como eu digo, discutir isto é uma catástrofe. Tal como foi o terremoto de 1755. As condições, não se pode discutir isto como um grande incêndio, como foi um... Isto houve um ciclone de fogo que nunca tinha existido em Portugal. Por isso, nunca tinha existido. Nunca, as condições... Na minha opinião, o que é que se poderia ter feito? Poderia-se ter feito mais? Poderia. Eu liguei, por exemplo, quando chegou ao fogo de ceia, perante os ventos, liguei ao seu secretário de Estado. Disse ao seu secretário de Estado, você tem que mandar mais meios, e meios rápidos, meios aéreos, para combatermos isto, porque senão isto vai ser uma tragédia. O seu secretário de Estado ouviu, tem um bocado ligou-me, disse que os meios aéreos não tinham teto para voar derivado aos ventos. Isto foi como foi dito. E insistimos. O que é que aconteceu em Oliveira do Hospital? Ficámos, eu entretanto tinha pedido ao Presidente, até porque nós, através de algumas máquinas de combate, através de máquinas de rastros, as nossas máquinas já estavam neste incêndio de Folha Dosa, a tentarmos evitar que ele viesse ali pela Pova das Quartas, Chamusca e Temeruja, aquela zona da Sobreda, estávamos a tentar arranjar ali uma frente, e eu tinha pedido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arganil uma máquina de rastros para nos reforçar. Ele tinha-me dito que sim. O problema é que quando eu mandei lá a Zorra, aquela máquina que traz, aquele caminhonete que traz, o transporte que traz a máquina, quando eu lá mandei um motorista, ele ligou-me a dizer que tinha um fogo por cima de coja e que tinha que já não podia emprestar a máquina. E eu nessa hora tive um mau pressentimento. Tive um mau pressentimento porque havia um vento de sudoeste que nos havia trazer cá o fogo, e a história, o fogo também tinha tido uma história. Isso é verdade. Os fogos anteriores têm uma história que nos ensinam, que é uma coisa interessante. Eu aprendo isso muito aqui com o Sousa, com o Comandante Camacho, com o Comandante Pinto, com o que vamos falando, e por isso eu segui sempre, e estive, e assisti. Este fogo, meus caros amigos, poderiam cá estar 5 mil bombeiros, poderiam cá estar 50 mil bombeiros, ardia tudo, como disse o engenheiro José Vasco. Até porque, e é preciso também dizê-lo, Oliveira do Hospital era um concelho modelo. Era um concelho modelo da forma como trabalhávamos em parceria, em conjunto todos, aqui com os tapadores, com as corporações dos bombeiros, com a Proteção Civil da Câmara Municipal, num trabalho conjunto e muito bem organizado. Desde as DIFs, que se devem à CAULA, também aos outros tapadores, nós estávamos a fazer um trabalho bem feito. Mas não estávamos preparados para aquilo que viemos a ter, que é esse ciclone de fogo que nos destrói absolutamente tudo. Por isso aquilo que, como conclusão, eu diria, não é conformismo, não é uma questão de conformismo. Eu acho que, e hoje o relatório, até porque também fui ouvido pela Comissão Independente, que torna hoje o relatório, e hoje já fiz algumas intervenções para algumas rádios a nível nacional, dando a minha opinião, o relatório tem razão em algumas coisas. Nós precisamos é de uma mentalidade e de uma cultura diferente, que nós precisamos de todos, porque a partir da tragédia nós sabemos que ficámos muito mais, as autarquias passámos a exercer uma pressão maior naquilo que já existia legislação, por exemplo, por causa das limpezas junto às casas. Existia legislação, na minha opinião, mas que poucos cumpriam, e a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital também não a cumpria totalmente. Mas porquê? Porque os governos que fizeram a lei esqueceram-se também de fazer uma coisa, é agilizar os processos. A Câmara Municipal não tem possibilidades de entrar num terreno das pessoas para limpar a floresta. Havia uma lei que dizia que deveríamos fazer intervenções, mas depois não havia uma lei que nos, para tomarmos posse administrativa do terreno, era preciso fazer um circuito a nível judicial, até termos essa ordem para entrar. Isso nunca foi, porque nunca tínhamos tido um acontecimento desta grandeza. E por isso, eu acho que aprendemos todos, pagámos caros esta aprendizagem, mas como eu digo, não havia ninguém que segurasse que não houvesse o terremoto de 1755, como não havia ninguém que segurasse este fogo nas características que eles tiveram, porque ele também, o relatório diz isso, da Comissão Independente, que são circunstâncias absolutamente excepcionais. E há uma coisa que o Sr. Professor disse aqui, que também, que é o furacão Ofélia, que tem uma ligação e que tem muito a ver com as alterações climáticas. E eu, se há alterações climáticas, não me sinto responsável por elas, porque ainda não fui Ministro do Ambiente, nem fiz parte de nenhuma cimeira nacional, internacional. Eu não sei se isto é um anúncio de candidatura, porque o Presidente disse que ainda não foi. Eu quero dizer que ainda pode vir a ser. Muito obrigado. Vamos mantendo sempre a boa exposição, sem perder a seriedade com que temos de tratar um tema desta natureza. Emílio Camacho é mais um amigo meu de há mais de 30 anos, ou 40 anos. Foi a pior noite da tua vida, a noite de 15 para 16 de outubro, quer como bombeiro, quer como pessoa, porque certamente sentiste uma impotência total para fazer face aos acontecimentos. Para já eu tenho que fazer chegar o microfone. Bem, boa tarde a todo o auditório. Boa tarde aos companheiros que acompanham a mesa. Sim, posso dizer que não foi fácil ver 243 km de área no nosso quadrados de área do que é o nosso concelho, portanto a ser dizimado por um descontrole de chamas que efetivamente nos sentimos impotentes para atender a todas as 88 localidades que compõem. Isto é o fruto de, efetivamente, de uma floresta desordenada, é ela que efetivamente controla o risco e que põe as populações em perigo. Através do êxito rural, como tanto nós estamos habituados a ouvir na história, que as pessoas deixaram-se efetivamente de cultivar, deixaram-se de, também deixaram de viver tanto junto às terras, localizaram-se mais nos centros urbanos. O que acontece aqui é que esta flora vem, portanto, vem regenerando, vem criando efetivamente, portanto, também matos que vão ficando mais velhos, outros que vão efetivamente nascendo, e isto é tudo combustível. É certo que a Câmara tem feito progressos nesse sentido, tem feito projetos, acompanhado efetivamente com os sapadores florestais da CAL, o Zé Vasco ainda há bocado falou ali na questão dos mosaicos, a questão de faixas de combustível, a questão da rede primária. Isso foi importante e é importante, efetivamente, que se faça. Mas se calhar não chega. Não chega. E por isso, efetivamente, a técnica de combate aos incêndios hoje em dia passa pela prevenção, pela forma de organizarmos a nossa floresta. O relatório também diz que os bombeiros voluntários podiam não estar preparados para um incêndio desta dimensão. Eu não li o relatório ainda. Também não li os highlights. Sim, o relatório foi... Eu até tive a oportunidade de falar com o Zé Manuel Moura, foi um dos responsáveis da Comissão Técnica. Ele disse-me que estaria no site por volta das 5h30 de hoje, mas eu não tive tempo ainda de o ler nas suas entrelinhas. É certo que para uma situação eruptiva como esta, os bombeiros, não há bombeiros que efetivamente consigam segurar. Reforço que efetivamente a autoridade lança alerta de 15 dias, 12 dias, evocando efetivamente alerta vermelho para estes dias. Mas também nas suas entrelinhas, dos alertas que mandou e nos seus e-mails, também diz que a partir do dia 14 e 15 vinha chuva. Portanto, a partir do dia 14 e 15 fomos todos apanhados com as calças na mão, desculpe a expressão. Não é? Mas mesmo assim, nós mantivemos o nosso alerta, cumprimos todas as obrigações que estavam definidas, efetivamente, para a intervenção, para uma primeira intervenção neste campo. Nós tínhamos o dispositivo preparado, tínhamos duas equipas, portanto, subsidiadas pela autoridade, em estado de permanência. Foi lançado o alerta a todos os meus bombeiros, desde o quadro de comando a todos eles, praticamente as chefes, as FIAs e o comando que recebem, mas naquele momento eu mandei os alertas a todos os bombeiros. E posso dizer que nenhum deles nasce ao liberdade do hospital, não sei mais tarde. Todos eles são importados. Nasce ali em Loadas, Parozelos, onde o incêndio tinha parado há 15 dias atrás, onde nós andámos a combater precisamente nessa linha, para não deixarem entrar no nosso concelho, e que conseguimos sustê-lo. Com muito sacrifício, mas conseguimos apagar. E arrebentam nesse dia, no dia 15, às 10h29 da manhã, em Torrozelo, Folhadosa. Supostamente por uma situação negligente, que faz evoluir o incêndio, de uma forma abrupta. Mas os ventos faziam soprar de norte. O incêndio que nasce ali naquele lado, se calhar nem criou muitos perigos, porque as rajadas de vento que faziam sentir com o tempo seco, portanto, indicava que efetivamente o incêndio iria para a zona da Sobreda, e conforme entrou Santa Eulália, Sobreda, eu estive a apagar fogos em casa em Santa Eulália, mal eu imaginava que ele vinha cair em Oliveira do Hospital. O Presidente foi testemunha, o Presidente da Câmara, e fizemos algumas atuações nesse sentido. Depois entrou do lado da Sobreda, não é? Quando entrou e estava a entrar lá a Sobreda, não tinha dúvida. Isto é, portanto, o sistema era eruptivo. Foi quando, às 6 da tarde, nós temos a informação, estávamos a fazer uma projeção, ventos que traziam o fogo e o fumo em direção ao concelho de Oliveira do Hospital, tornou-se ali um efeito de estufa, com ventos locais que faziam sentir proveniente do norte, mas que de repente mudavam, atiravam fogo para vários lados. Portanto, bombeiros, tudo aquilo que puderam fazer, fizeram, com o meu posto, com os meus elementos de comando, com cada um, efetivamente, com as suas equipas de combate, tentamos fazer o máximo que podemos para que, efetivamente, diminuísse, efetivamente, o risco que aconteceu nesse dia. Muito obrigado, bem-vindo, Tomás, mas só pedir para chegar no microfone, mais um homem que tem a humildade de reconhecer a impotência perante o que aconteceu em todo o interior, nomeadamente no Conselho de Oliveira do Hospital. Sobre os incêndios, vamos ouvindo de forma muito comum que a culpa é de todos, que a culpa é do país. O Luís Lagos, que anda junto das vítimas, na associação que o representa, quando ouves uma coisa, Luís, o que é que sentes e o que é que te apetece dizer? Em primeiro lugar, agradecer à Escola Secundária, ao Agrupamento de Escolas, ao Sr. Presidente, ao Sr. Linda, o convite que me fizeram. Eu também sou um produto dessa escola e de alguns professores que estão aqui, e é bom sentir que temos uma comunidade viva. Uma comunidade viva sente-se em primeiro lugar quando tem uma escola viva, e é bom perceber que isso existe em Oliveira, e é um bocadinho isso também que nos dá esperança para o futuro. E nós precisamos muito de futuro depois daquilo que nos aconteceu. Ainda agora, de encontrar a tua pergunta, Vítor, eu se calhar vou ser aqui um bocadinho polémico e sair um bocadinho do alinhamento daquilo que tem sido dito. Essa história do que somos o Conselho Modelo, o Oliveira do Hospital, como era Mação, eu não acredito nisso. Mas não acredito em Oliveira, e não é nenhuma crítica à Câmara Municipal ou a este Instituto Municipal, longe disso. Não há Conselho Modelo em Portugal. Isto é uma treta. Qualquer pessoa que aqui esteja e que já teve a oportunidade de viajar, se andar de avião e se vier a sobrevoar França, percebe que ali há um território que é um território modelo, que está organizado, está compartimentado, tem floresta, tem pasto à volta, que tem ou na Alemanha, ou na Holanda, ou na Bélgica, ou até em Espanha. Quando entramos em Portugal, nós nem precisamos que o comandante do avião anuncie que entramos em território nacional, porque nós rapidamente percebemos, olhamos cá para baixo e verificamos a balbúrdia e a desorganização que existe. E isso não é culpa de nenhuma autarquia, nem de nenhum executivo autárquico. Isso é culpa do país. Aí sim a culpa é coletiva, da falta de exigência das pessoas, da falta de exigência coletiva que nós vamos tendo sobre os nossos governantes, e todos têm culpa, todos os governos, todos os executivos que têm governado o país nos últimos anos têm culpa, porque este país sofreu um processo de desertificação rural que tem 30, 40 anos, onde a terra, o território ficou desocupado, e obviamente com um território desocupado ou abandono, o mato cresce, o mato é combustível. Nós deixámos cercar de combustível. Quando cai um fósforo no combustível, o combustível arde. E foi esse preço que nós pagámos em 15 de outubro, foi isso que aconteceu em junho, e também não acredito muito, isto fala um ignorante, na teoria de que não havia nada a fazer. Aliás, eu acho que é a pior mensagem que quem aqui está nestas terras pode dizer, que não há nada a fazer. A inevitabilidade, como este relatório que hoje foi entregue na Assembleia da República, a primeira mensagem pública que é colocada a correr é a mensagem de que isto é um facto extraordinário, que de facto não há nada a fazer, e então vamos limpar o mato para quê? Que o relatório é perigoso. É perigosíssimo. Eu acho que a pior mensagem que nós podemos transmitir aos portugueses é que não há nada a fazer. É que isto é um fenómeno incontornável da mãe natureza. Porquê é que as pessoas então vão limpar o mar? Porquê é que vamos criar medidas de proteção civil futuras para proteger? Essa não pode ser a primeira mensagem pública que sai do relatório, porque o relatório tem mais coisas. Mas a primeira mensagem pública que é colocada a correr por alguma agência de comunicação, provavelmente é preciso dizê-lo sem problema nenhum, ligado ao governo, porque esta mensagem de que não havia nada a fazer interessa ao governo, interessa a muita gente. É errada, porque falharam medidas, na minha opinião, e eu sofri um incêndio, não foi só o Zé Vasco e o Sr. Presidente que estiveram no incêndio, estivemos todos. Naquele dia estivemos todos no incêndio, todos, não houve aqui ninguém que não estivesse no incêndio. Estávamos lá todos no meio. E eu senti em vários momentos que havia coisas que estavam a falhar, sem responsabilizar ninguém. Nós não temos que responsabilizar os bombeiros, que foram os heróis, fizeram o que puderam. Não temos que responsabilizar a GNR, não temos que responsabilizar os autarcas. Não é uma tentativa de criar um nexo de causalidade para procurar o culpado. Ninguém está à procura disso. Agora é fundamental que se perceba o que é que falhou para criarmos condições para que no futuro não volte a falhar. Se nós não discutirmos isto de uma forma séria, perceber que falhou isto, e vamos criar condições para que não volte a falhar, então nós já perdemos. A fase Charlie, toda a gente sabe, que terminou muito antes do tempo, quando as condições climatéricas continuavam adversas. Falhou isso, toda a gente sabe. E se o incêndio tivesse outros meios de combate, tivesse outra capacidade de combate de forma inicial, provavelmente não estaríamos a ter este problema. Se calhar não estávamos cá hoje. Isso era bom. E não vamos justificar tudo com o monstro que foi criado. Obviamente que a partir de determinada altura, qualquer pessoa de bom senso percebe que não há nada a fazer. Que não há nada a fazer. À noite nós podemos gritar todos uns com os outros, berrar todos uns com os outros. Eu próprio fiz isso. Eu encontrei, olha, encontrei aqui o Nuno Seixas e ia pedir-lhe ajuda, por amor de Deus. Isto, e ele respondia-me com toda a razão. Já não havia nada a fazer. Estava tudo a arder. Mas numa fase inicial, não. Se pode colocar esta questão muito concreta. Como é que se explica ao familiar de Madrid, ao empresário que perdeu o seu emprego, ao agricultor que perdeu os seus animais e que garantia o desenvolvimento do seu negócio, a gente que perdeu a sua casa de habitação, que depois de duas décadas, com a maior carga de impostos que este país já viveu, o Sireste estava obsoleto e não perdeu? E como é que se explica ainda a essa gente toda que o ministro que vai agarrar na gestão do Siresp, é o mesmo ministro que negociou a contratação do Siresp no anterior governo enquanto advogado. São coisas destas que vão acontecer no nosso país. E ninguém questiona esse ministro até quando ele vem a um debate em Oliveira sobre isso. Era importante perceber. O Siresp, obviamente, devia ter sido colocado em tribunal. Falhou, redondamente. Se perguntar ali ao Emílio Camacho, ele vai dizer que não teve comunicações a partir de determinada altura. Como é que um operacional consegue executar operações, consegue pôr os carros a combater incêndios que não têm comunicações. E já falhou outra vez. Depois disso, já falhou outra vez. E agora, não há responsabilização jurídica de uma empresa que devia ser responsabilizada juridicamente, e vamos continuar nesta alegria ensombrada, que é o que eu acho. Nós no interior e nestas regiões vamos perdendo capacidade crítica. Estamos, na minha opinião, isto é uma opinião muito pessoal, e está aqui outra geração, e ainda bem que veio assistir e que perceba isso, provavelmente eles e a minha geração somos os últimos com capacidade crítica para dar a volta a este território, os últimos que vão tendo capacidade, a seguir a nós não há mais nada. Se continuar como está, não há mais nada. Se nós não tivermos capacidade de nos inventarmos a nós próprios e de termos capacidade de exigência, e sem isto nos virarmos uns contra os outros. Como representante das vítimas está satisfeito com os meios que estamos indo? Não, até acho que o tratamento que sofremos em relação a outubro, e tenho verbalizado isso sucessivamente junto aos órgãos de comunicação social, porque eu sou daqueles que ainda vai acreditando que o poder da palavra vai podendo mudar a palavra do poder, e é a única coisa que nos sobra. No final deste processo todo, se alguém merece um prémio, é a comunicação social, porque senão as vítimas e os lesados não tinham tido palco, e o palco tinha sido só um palco meramente institucional, e o descontentamento muitas vezes não tinha sido verbalizado. Nós, em outubro, somos objeto de várias discriminações. Um deles, o maior, é preciso dizê-lo, é a discriminação às empresas. E os empresários deste território não são os capitalistas selvagens do grande capitalismo nacional. São pessoas que criam emprego nesta terra, que têm uma capacidade de resiliência acima da média e que merecem um tratamento discriminatório em relação até àquilo que aconteceu no país há muito pouco tempo e que tem sido verbalizado por mim, pelo Sr. Presidente da Câmara, por outros Presidentes de Câmara e num diálogo que nós temos, que nós incitámos com o Governo, temos esperança de conseguir mudar isso e de que exista aí uma inversão e que mereçamos o mesmo apoio. Com uma grande, com alguma sensibilidade, devo dizê-lo, da parte do Sr. Primeiro-Ministro, mas uma grande insensibilidade da parte do Sr. Ministro do Planeamento. Obrigado, Dr. Marcos. Estamos a contar os tempos, temos 6 pessoas. Estava a dizer que estamos a contar os tempos, temos 6 pessoas neste painel para ouvir, estamos também em direto na Rádio 9, com o Dr. Agência do Interior. Bem, todo mundo é grato pelo nosso TV. Vamos acabar o dia das coisas das 8. Vamos fazer agora aqui a transição de presente para o futuro. Vamos fazer uma transição em segurança. O dia é o Tomás Monteiro, o homem que vem aqui apresentar a GNR, começando uma guerra para o grupo. Eu pedi para ele nos prender a atenção, falando daquilo que pode ajudar, daquilo que agora se viu como a limpeza da floresta. Meu caro Sr. Sargento, isto agora é cortar a dor de dentro. Não é isso que se pretende, não pode ser claro, não é nada, porque são os que não ter floresta. O que se pretende sim é ordenar a floresta de maneira a minimizar, num dia o ideal seria evitar estas situações, mas de maneira a minimizar estas situações que aconteceram este verão. Como é que se garante o cumprimento da lei? Com fiscalização, neste caso, com uma fiscalização que vamos tentar ser exaustiva e tentar, não virados para as coimas, mas tentar que as pessoas percebam que o facto de nós estarmos a tentar obrigar, entre aspas, as pessoas a fazer a gestão, as faixas de gestão que a lei prevê, é uma mais-valia para elas na sua proteção. Portanto, vai apostar numa ação de sensibilização? Sim, as ações de sensibilização também têm sido forte. Nós temos tentado a fazer ações de sensibilização praticamente todos os dias, desde fevereiro. Vamos continuar, apesar de todas estas alterações na legislação, vamos continuar sempre que nos for solicitado. Conjuntas, associações, município. E estamos andado a tentar sensibilizar as pessoas que nas últimas épocas não têm ido, porque nós todos os anos propomos às juntas e aos municípios e às associações ações de sensibilização neste âmbito, antes da época de incêndios. E o contraste é evidente. O ano passado, por exemplo, havia ações de sensibilização em que estávamos nós e mais ninguém, e este ano temos tido casa cheia em todas as que vamos. Portanto, acredita que vai ser possível fazer tudo isto de forma ordeira e civilizada? É isso que a gente pretende também. Muito obrigado. Marco Monteiro, o homem que veio da Lousã, a representar aqui a GNR. Embalamos rapidamente para o futuro. Professor Xavier Viegas, volto a si para lhe perguntar, isto pode voltar a acontecer? É o que está aqui neste slide, em que digo que as circunstâncias que estiveram por trás destas duas tragédias podem realmente repetir-se. Esperemos que não com a mesma, enfim, a mesma incidência, mas podem ser coisas semelhantes. Agora, o que não podemos aceitar é que as consequências se repitam. Porque não podemos aceitar que haja sequer uma vida que se perca. E para isso realmente temos de trabalhar, e temos de trabalhar todos, e realmente congratulo-me que haja iniciativas como esta, porque aquilo que nos falta na nossa sociedade é realmente a organização. É que nos organizemos, que nos demos conta da imensa força que temos quando estamos juntos. E para isso temos realmente que ter iniciativas como estas, iniciativas como a Associação de Vítimas, associações de proprietários, muitas coisas que têm que fazer do país fora, para evitar que haja este tipo de problemas. Professor, estamos a falar de floresta. Falando de floresta, estamos a falar de vida. Se estamos a falar de vida, estamos a falar de pessoas. Como é que nós vamos motivar as pessoas para cuidar da floresta? Porque se a floresta não gerar riqueza, como é que vamos motivar essas pessoas para que olhem para a floresta como uma geração de riqueza e, por isso, terem um interesse superior em cuidar dessa floresta? Primeiro ponto. Segundo ponto. Uma boa parte da nossa floresta está localizada onde acontece uma das maiores desertificações do país. Desertificação de pessoas. Estamos a perder pessoas. Como é que se faz isto? Como é que se inverte esta tendência? Como é que se pode evitar que o abandono da tal floresta, da floresta que nos resta? Aliás, o que há dias ouvi o professor José Carlos Alexandrino dizer que no próximo ano não deve haver grande fuga em Oliveira do Hospital, porque infelizmente não há nada para arder. Passa a ironia, é uma realidade que se constata. Agora, como é que se pode inverter tudo isto para que não volta a acontecer como aconteceu depois de 2003. Também dissemos que isto não pode acontecer mais. Logo em 2005 correu mal e agora em 2017 foi a desgraça a que todos assistimos. Correto. Pois duas questões. Uma é da riqueza, como se pode valorizar os produtos florestais. Eu penso que essa é uma das grandes questões que às vezes se pensa na floresta, digamos, os grandes exploradores, as pessoas, as empresas de celulose que tiram realmente muita riqueza da floresta, mas não se pensa no pequeno proprietário que depende dos seus eucaliptos, se calhar para manter, digamos, a sustentação da sua família e os investimentos que necessita de fazer. E, pronto, aí há muito que fazer do ponto de vista de valorizar mais, portanto, o produto da floresta. Mas, professor, há muito que fazer. O que é que há para fazer? Eu ainda hoje percorri praticamente o interior todo. Fiz a A25, estive na zona de Nelas, Carregal, cheguei ao Oliveira do Hospital, mas estamos a ficar despidos. O que é que temos que fazer? Quanto tempo é que isso vai demorar? Quando é que isto volta a ser o que já foi? Ora bem, eu ia pegar na segunda questão, mas volto à primeira. a questão do abandono dos territórios. E realmente eu penso que esse é o pior mal. Portanto, o facto de não termos pessoas. Há pouco perguntava-se como se pode combater estes fogos. E eu comparo, portanto, os tempos anteriores, há 40, 60 anos, em que havia pessoas por todo o território. Portanto, qualquer foco de incêndio que havia, e se calhar não eram, na realidade, muitos mais do que aqueles que há agora, era prontamente atacado porque havia pessoas no território. E isso é o que faz falta. Isso é que é necessário, de facto, que haja mais pessoas. Se não podemos ter as pessoas, digamos, fisicamente trazê-las cá, mas temos que mandar outras pessoas que façam esse trabalho. Por exemplo, durante o verão, mais pessoas que estejam a vigiar a floresta, mais pessoas que estejam presentes com a sua atividade, com a sua... E se não é possível ter pessoas, simplesmente trazer recursos tecnológicos. Se houver um sistema de videovigilância que mostre que a floresta não está abandonada, que alguém está a olhar por ela, e infelizmente serão máquinas, mas por trás das máquinas estão pessoas, quem tivesse, digamos, alguma inclinação a atuar mal, que sinta, digamos, que isso vai ser prejudicial, não só para si, como para muitos outros. Realmente, em relação à riqueza da floresta, eu creio que é um problema muito, muito grave, porque eu já não queria entrar, digamos, nas questões económicas, porque fala-se, digamos, do eucalipto, mas o eucalipto, em última análise, é das poucas espécies em que as pessoas podem, digamos, investir e ver algum retorno em tempo de vida, enfim, com a repetição que há dos incêndios. Agora, propor outras alternativas, nomeadamente para aproveitar os espaços que, por exemplo, são feitas limpezas, por outras espécies que criem valor, rapidamente, se calhar há soluções dessas e estão-se a estudar, mas eu creio que o que seria, digamos mais válido e mais imediato era valorizar mais, digamos, ver o mercado, como é que o mercado funciona, para que os preços de venda da madeira possam ser, digamos, mais rentáveis para, e que deem mais produção para os pequenos produtores também. Professor, se tudo corresse bem, quanto tempo ia demorar a voltarmos a ter, por exemplo, o nosso Val do Alva, como já foi? Eu diria talvez 20, 30 anos. 20, 30 anos. Não sei se todos nós tivemos consciência do que estamos a ouvir. José Vasco Campos, 20, 30 anos é muito tempo. Mas eu comecei por dizer, professor, se tudo corresse bem. Porque para correr bem é preciso reflorestar, é preciso replantar. E é preciso também que se faça bem o que se está a fazer agora, que no fundo é tirar as árvores queimadas, é despir a paisagem para depois a podermos voltar a ter como já foi. 20, 30 anos em floresta não é nada. E o problema é que o tempo da floresta... Mas a vida de uma pessoa é. Mas o tempo da floresta não é o tempo dos homens. E isso é que tem estragado a floresta nos últimos 100 anos. Porque começaram-se a apostar em espécies que não são... Não é? Que com a avidez do lucro e da rapidez, começou-se a apostar em espécies que nos trazem todos estes problemas. Mas antes de mais, eu gostava de dizer aqui aos outros dois. Dizer aqui ao meu amigo Luís Lagos que eu não aceito de maneira nenhuma aquilo que dizia há pouco, exatamente do ordenamento. Eu conheço bem a Espanha toda e conheço bem o sul de França e eles não têm mais ordenamento do que nós. Não têm. O que eles têm é umas condições climatéricas substancialmente diferentes das nossas. E, portanto, e também queria dizer que essa história do ordenamento florestal é uma falácia. É uma falácia. Nós não vamos conseguir fazer muito mais do que fizemos. Ou então vamos ter que esperar pelo menos 100 anos. Agora, não é nas nossas vidas que nós vamos conseguir fazer, não é nas nossas vidas, nem de ninguém que está aqui dentro desta sala, nós vamos conseguir mudar toda a floresta. Vai demorar, se começarmos agora, vai demorar pelo menos 100 a 150 anos. Nós temos, acima de tudo, um problema de ordenamento do território, mais do que do ordenamento florestal. E depois também temos outra questão, que é preciso nunca esquecer. Nós somos o país do mundo, acho que há mais dois países, acho que é as Maurícias e o Chile, com a maior percentagem de propriedade privada. E com milhares de proprietários, detentores de milhares de parcelas, que, na sua grande maioria, estão ausentes. E esta é que é a questão. Esta é que é a questão. A propriedade não é rentável para estas pessoas. Não é economicamente rentável. Só há uma cultura, é bom dizer o seguinte, só há uma cultura que tem rentabilidade económica imediata, que é o eucalipto. Todas as outras não têm a rentabilidade para os proprietários. Ponto final. Têm rentabilidade para a sociedade. Essa é que é a questão. A sociedade está a viver destes proprietários todos que ainda vão fazendo limpezas, que ainda vão fazendo alguma coisa. E a sociedade toda está a viver disso. E a sociedade tem que pagar. Tem que pagar esta gente toda. Porque não pode ser o proprietário que vai fazer sobreiros, ou que vai fazer castanheiros, ou carvalhos para daqui a 100 anos, que agora vai pagar, vai ter que andar uma vida a pagar, para toda uma sociedade lucrar disto. E, portanto, é esse o desafio que tem que ser lançado. Cada vez mais a sociedade tem que pagar quem fizer, quem apostar em espécies autóctones que não têm a rentabilidade e que, onde os proprietários vão estar dezenas e dezenas de anos a gastar dinheiro nelas. Porque mesmo o pinheiro bravo, não é rentável. É uma cultura que não é rentável, as contas estão feitas. Sem apoio público não é rentável. Eventualmente o pinheiro manso pode ser uma cultura rentável, mas com estes ciclos de fogo será rentável? Portanto, isto é uma questão muito complexa e que tem que ser avaliada. Eu acho que o caminho tem que ser feito e nós vamos começar a fazê-lo. Nós vamos fazer uma aposta fortíssima no sobreiro e vamos fazer uma aposta também forte no madronheiro e no carvalho. Agora, é com os proprietários que quiserem ter esse desígnio e tem que ser com apoio público. Muito obrigado, José Paz Campos, por ter partido aqui connosco. E chamar as coisas pelos nomes. Também o Luís Braques, no atendimento de pontualidade. O Sr. José Carlos Alexandrino, a coisa dos autarcas do Conselho de Deus são tretas para si ou nem por isso? Bem, qualquer pessoa que nos está dentro diz umas coisas e às vezes até se faz uma leitura da consideração que eu tenho com o Dr. Luís Lagos, e tenho bastante consideração por aquilo, mas eu acho que ele nunca aceitou que isto foi um fenómeno raro e por isso um relatório de uma comissão independente também acha que aquilo não é bem a verdade, porque a imprensa que lhe pegou é uma imprensa partidária. Eu não ouvi, não vi, fui entrevistado pela Antena 1 e pela Rádio Renascença, você teve essa oportunidade para lhe dizer. O que nós, quando eu falei num Conselho Modelo, temos aqui várias testemunhas que somos testemunhas disso. E somos testemunhas disso é o engenheiro José Vasco, o seu comandante dos bombeiros e a própria GNR e a própria atuação da GNR. E sem dúvida nenhuma que nós éramos, e está aí também o engenheiro José Carlos, que é o coordenador da Proteção Civil Municipal, sabe que nós temos relatórios que discutimos com o ICNF, com os elementos que fazem parte da Comissão de Proteção Civil, e que há discussões onde Oliveira do Hospital tem um número de ignições em termos da comunidade intermunicipal e 19 concelhos, só havia um concelho que tinha maior número de ignições do que nós durante o ano. Mas depois vamos ver a área ardida, e a área ardida é extremamente reduzida em relação a concelhos com muito menor ignição. E por isso há aqui um trabalho onde se destaca a CAUL, a Cooperativa de Alvoco, também os próprios bombeiros, a própria ADESA, a própria das máquinas, aquilo que se tem feito, todo esse trabalho. E é esse trabalho que me parece que o Dr. Luís Lagos não reconhece, achando. Mas deixe-me dizer também, eu estive agora na Galiza, como da direção da comunidade intermunicipal, na semana passada, estive na segunda e na terça-feira na Galiza, porque no dia 15 de outubro tiveram uns incêndios idênticos aos nossos. E eu fui lá, tive reuniões com a região, tive com a Proteção Civil, tive com o pleno, eles têm uma agência de emergência, e eles têm, e também uma estrutura diferente que é o próprio governo, e tivemos a oportunidade de visitar várias e de discutir, também tivemos uma reunião com os autarcas da Federação Galega, e olha, ouvi coisas extraordinárias. Os incêndios daquilo que têm, em termos de ordenamento, eles têm os mesmos, a Galiza, até admito, porque é muito parecida connosco em termos de território, em relação muito ao Minho, em termos ali, o Rio Minho não separa nada, une mais do que aquilo que separa. E por isso aquilo que eu queria dizer é que dentro das condições que havia na região centro, o nosso concelho era um concelho diferente. Foi o primeiro concelho, isso deve sair ao engenheiro José Vasco e à sua associação, que tinha zonas de intervenções florestais. Nós somos das primeiras concelhos que fazíamos combate aos incêndios aqui com máquinas de rastros e que éramos absolutamente pioneiros nessa luta com pessoas muito. E por isso eu acho que nós tínhamos algumas condições para eu considerar e continuo a considerar que aquela ideia do modelo não é uma treta. E não foi por isso que o seu primeiro-ministro veio cá entregar aos tapadores e que se fez na zona, no baldio por cima da zona de Nova de Alve, que se fez uma cerimónia que se entregaram não sei quantos 20 carros aos sapadores florestais, porque havia aqui bons exemplos que eram com números. É que não eram só com palavras. Porque o relatório dizer, agora, se nós considerarmos e sairmos daquela ideia que nós não tivemos aqui uma coisa excepcional, aí podemos discutir. Mas o problema é que eu pergunto a alguém como é que se combatem fogos, e os senhores são todos testemunha. Os senhores viram ferros absolutamente redobrados, ferros que vimos, vidros completamente todos, derreteram absolutamente. Como é que se combatem fogos com temperaturas para cima de 1000 graus? É possível fazer esse combate? Aquilo que nós podíamos fazer, e aí estou de acordo com o Dr. Luís Lagos, é que na primeira intervenção, se nós temos uma primeira intervenção boa, poderíamos ter resolvido o problema. E aí poderemos dizer que não houve algumas respostas. Poderíamos também analisar e discutir o que é que poderia ter sido feito antes. Mas, por exemplo, como disse o seu comandante Camacho, os bombeiros de Oliveira do Hospital e de Legaços da Beira, nós tínhamos um plano que estive, que, e os próprios serviços municipais da Câmara Municipal estavam todos ativados por causa do alerta vermelho. Isto há aqui um trabalho, houve aqui um trabalho que não foi suficiente. Mas eu gostava de vos dar outra nota. Quando nós ativámos o plano de emergência municipal, porque tínhamos lá, sabíamos o protocolo que fazíamos em cada momento, conforme estava, nós sabíamos, nós não fizemos às cegas, estávamos organizados, porque fazíamos reuniões onde discutíamos estes problemas, onde nos organizávamos. E por isso, quando nós, eu vou lhe dizer, houve três decisões. Primeira decisão, o seu comandante é testemunha, no posto de comando, ali o Nuno Seixas também, foi decisões dramáticas que fomos tomando durante a tarde. Primeira decisão, combater e salvar as comunidades, mas ainda salvar também a floresta. Segunda decisão, quando percebemos que não era possível, vamos salvar as casas. Terceira decisão dramática, deixe-se arder as casas e salvemos as pessoas. É que hoje nós estamos a falar que tivemos 12 pessoas que faleceram. E que infelizmente lamentamos, e o número de animais que nós temos. Mas nós podíamos ter tido centenas de pessoas que podiam ter morrido se não houvesse forma de toda a gente e de todas as estruturas, desde as evacuações das aldeias. O trabalho relevante dos próprios presidentes de junta, está aqui o seu presidente da junta da Aldeia das 10, que pode, todos nós sofremos aqui, não é uma questão, eu não quero ser mais herói do que nenhum. Heróis fomos nós todos, como disse o Dr. Luís Lago. E nós temos todos absolutamente de acordo. Agora, temos que ter a certeza de uma coisa. Este é um incêndio de condições excepcionais, ou que se matava à nascença, ou já não se matava. Já percebemos a mensagem. Só uma pergunta muito breve. Quais são as grandes decisões que já tomou para melhorar o nosso futuro após esta catástrofe? Olha, eu a primeira coisa que lhe queria dizer é o seguinte. A estabilização dos solos, nós temos tido muito problema em relação àquilo, e com estas chuvas e com estes ventos, temos um grande problema. E a primeira coisa que nós aprendemos e também sabemos, que se as estabilizações dos solos não foram feitas nos primeiros 6 meses, não vale a pena fazer nada. Porque a partir dos 6 meses, é a experiência, e a experiência galega também é muito, muito evidente. Por isso aquilo que a Câmara Municipal neste momento, sobretudo, está preocupado. Nós não podemos estar preocupados, e deixem-me dizer, nós estamos preocupados neste momento, até porque o Conselho de Oliveira do Hospital não é considerado prioritário nas limpezas. Por uma razão simples, isso é de senso comum. Neste momento há muito pouco para arder, como vocês percebem. E por isso nós temos que nos concentrar agora, na minha opinião, em algumas da Câmara Municipal. A primeira concentração que tem estado a fazer é recuperarmos o mais depressa possível as casas de primeira habitação às pessoas. Já estão recuperadas mais de 50. Está neste momento um processo que é através da CCDR, que vai ser dono da adjudicação das outras casas. Depois, também nesta luta, e aí temos que reconhecer que estamos todos de acordo com o Dr. Luís Lagos em relação a reivindicações que achemos que o Governo, as medidas do Governo, são insuficientes, que deveriam ser e deveriam estar niveladas, até porque não os percebemos, a discriminação em relação aos incêndios de petróleo, e houve discriminações, e por isso nós temos estado a fazer todo um trabalho onde é importante são as pessoas, onde é importante esta primeira corrida, porque depois nós devemos discutir, há um tempo próprio para nós discutirmos este problema da reflorestação, porque não é uma coisa que nós devemos, de pé para a mão, podemos colocar agora umas árvores, fazer ações simbólicas, irmos fazendo algumas coisas, mas precisamos de uma discussão, na minha opinião, muito mais profunda, como o engenheiro José Vasco, perceber o que é que nós temos, se temos ou não que fazer emparcelamentos, saber quem são os proprietários. Quer dizer, há aqui um trabalho gigantesco para fazermos em termos da floresta. Porque o grande desafio que nós temos que fazer é lançar as linhas mestras para que estes nossos jovens, quando forem adultos, quando forem daqui a 30 anos, aqueles que ainda estão para nascer, nós lhes deixemos um conselho com qualidade de vida e também com uma natureza como nós tivemos. Isso é que é fundamental. E por isso, às vezes há coisas que não querem pressas. Olha, eu dava-vos aqui um exemplo. Os senhores não sabem, mas tem sido dificílimo termos a água, o abastecimento da água, tem sido muito difícil. Porquê? Porque a estação que nos abastece, que é da Nossa Senhora dos Terros, teve não sei quantos por causa das cinzas e o arrastamento de lamas. E hoje, até hoje, em Oliveira do Hospital, tirando umas pequenas horas na Catraia e naquela zona que faltou, ainda não faltou, porque há aqui um trabalho também de parceria, onde os bombeiros têm também, para que não faltasse a água, que hoje é um bem essencial para nós. Quer dizer, tem havido aqui trabalhos de respostas às emergências, às maiores, que é criar condições para as pessoas que perderem tudo continuarem a ter condições e para acreditarem que há um amanhã. E o amanhã tem futuro, com certeza, porque todos nós somos capazes de construir esse futuro. Muito obrigado, foi o Presidente do município de Oliveira do Hospital. Faço aqui só dois sublinhados. Isto não é para ter pressas, e depois temos a obrigação de trabalhar para deixar para as gerações futuras aquilo que de bom todos nós já tivemos o privilégio de usufruir. Já passa das 8 da noite, o tempo quando se está nestas coisas voa. É tão bom registar que a sala continua à tinha, portanto, de algum modo, o debate foi agarrando o interesse de todos. Quem está nestas posições tem que tomar decisões. Eu gosto imenso, nestes debates, transmitir para aí a palavra, mas deram-me um painel de 6 pessoas, com um pouco mais de hora e meia. É completamente impossível. Podem dizer mal, só dizer mal de mim, porque eu não vou prescindir de ouvir mais uma vez os convidados que temos na mesa. Já estamos em extra time, dou sinal ao Albino José e ao Liana para aguentarem mais um pouco a emissão. Vou conferir a possibilidade dos nossos convidados terem menos de um minuto para dizer aquilo que muito bem entenderem sobre tudo isto que estivemos a debater, a floresta presente e futuro. É um grande obrigado à escola. Começamos por Emídio Camacho, uma frase que queiras deixar depois deste final de tarde aqui em Oliveira do Hospital. Que o futuro reserva efetivamente uma gestão da floresta, que era aquela conhecida no período de combate a incêndios florestais, mais organizada, de forma que efetivamente todos estejamos fora do risco. Neste campo. Muito obrigado. Emílio Camacho é o comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital. Marco Monteiro, o homem da GNR, uma frase para encerrar a sua colaboração aqui connosco esta tarde. Queria só deixar o recado à população que não tenha qualquer receio em contactar a guarda, sempre tiver dúvidas nas faixas de gestão, sempre tiver algum problema nos terrenos vizinhos. A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção do Ambiente, fazem parte das equipas de guardas florestais, estão sempre disponíveis para prestar qualquer esclarecimento ou para se deslocar ao local e ajudar as pessoas na aplicação da lei neste caso. Muito obrigado, Marco Monteiro, o homem da GNR, que veio da Lausanne até Oliveira do Hospital para participar connosco nesta conversa. Luís Lagos, o mesmo repto. Um bocadinho menos, se puderes. Eu disse algumas palavras. Memória e futuro. Eu acho que é essencial a memória de tudo o que nos aconteceu, pedimos de esquecer daquilo que nos aconteceu, para haver condições para que se volte a repetir aqui ou em qualquer local do nosso país. E acho que o país da Europa Ocidental, o primeiro mundo civilizado, onde morrem 112 pessoas e achamos que isso é só um fenómeno da natureza, não nos dá tudo. E eu quero ter tudo. E quero ter tudo aqui na Oliveira. Muito obrigado, Luís. Um abraço. José Vasco Campos, Seguimos. Eu só queria deixar, depois de termos vivido o que vivemos, deixar o repto a toda a população para cada vez mais terem uma cultura de proteção civil. Quando o fogo chega ao centro de colégio do hospital, quando o fogo entra nas zonas industriais, isto não é um fogo florestal, isto são fogos que vêm da floresta, mas que depois entram nas áreas urbanas. Portanto, temos que criar uma cultura de proteção civil extremamente forte e cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos territórios, ter cultura de proteção civil para nos prepararmos para o pior. Muito obrigado, José Vasco Campos. Um abraço. Este é um pedido que eu sei que não vai ser cumprido, mas que eu vou pedir. Um minuto, Presidente. Eu queria aproveitar para agradecer. Para agradecer a todos aqueles que, os oliveirenses, nos ajudaram a fazer esta passagem e a dar-nos uma palavra de esperança. Mas também não posso deixar de agradecer a todos os portugueses que se uniram e que nos visitaram e que nos ajudaram. E ainda hoje, um grupo que veio de Boston entregou 14 envelopes na Câmara Municipal para distribuir por 14 pessoas com 500 cada um, agora à tarde. E esses gestos são significativos, demonstrando o português e um pouco que estava até a Oliveira do Hospital. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Xavier Viegas, ninguém levará a mal que eu assim confira 2 minutos. Muito obrigado. É uma responsabilidade muito grande fazer esta síntese, mas eu deixava 2 palavras. Colaboração e partilha. Julgo que é o que precisamos. Porque estamos perante um problema, o dos incêndios, mas é um problema, digamos, é simbólico de muita outra coisa que se passa, ou que se pode passar na nossa sociedade. E temos realmente, como portugueses, como cidadãos, juntar-nos, colaborar e partilhar. No caso do incêndio, temos um inimigo comum, que é o fogo. E esse é que deve ser o nosso inimigo. Portanto, eu às vezes vejo entre pessoas, entre grupos, entre instituições, questões e quesílias que eu julgo que temos que ultrapassar. Temos que passar por cima de problemas partidários, problemas de sociedade, de nível, de profissão, de função. Temos que ver que o nosso inimigo comum é o fogo. E nesse aspecto, digamos, temos que também aproveitar este elan que eu referia para nos organizarmos, que é uma coisa que falta também na nossa sociedade, é bastante organização. Eu costumo dizer que as sociedades e os países medem-se pelos seus líderes. E quando houver líderes, quando houver pessoas que tenham capacidade de conduzir um grupo ou uma sociedade para um lado, ela vai e tem, iríamos, progredir. E nós temos que saber também encontrar esses líderes e segui-los. Porque um dos nossos problemas, como portugueses, é quando há qualquer coisa começamos a dizer mal. Começamos a querer tropeços, começamos a querer encontrar dificuldades e querer ir por outros caminhos. Mas temos que saber que aqui, no caso dos incêndios, temos exatamente este inimigo comum. Eu tenho estado nestas semanas em muitas reuniões, em grupos muito diferentes, e as coisas que mais positivo ouvi foi entre empresários com interesses muito diferentes, com atividades económicas até contra, enfim, concorrentes, dispostos a pôr em partilha, digamos, os seus recursos perante o problema dos incêndios. Porque é um problema que eles reconhecem que os afeta a todos e que digamos, que é um mal para todos, para toda a sociedade. E aqui estamos numa Assembleia de Cidadãos. Eu tenho muito gosto, muito apreço em ter participado nesta reunião e acho que tem que nascer daqui essas sementes para que este espírito se possa difundir e que possamos colaborar entre todos para fazer este problema. Portanto, não olhando para de onde é que vem a proposta, quem é que faz, de onde é que ela acontece, mas indo atrás daquilo que é válido e procurando trabalhar todos em conjunto para melhorar este problema. Muito obrigado. Um abraço a todos que estiveram aqui, literalmente a todos. Os que estiveram aqui na mesa e estão a encher este auditório de Caixa de Crédito Agrícola. Deixar também uma nota para a Rádio Boa Nova, que fez esta transmissão em direto com 32 anos e mais um dia. E deixar também uma nota muito especial ao agrupamento de escolas, A primavera chegou hoje, às 16h15. A festa está a florir desde ontem e vai durar até amanhã com a presença do Ministro da Educação. Mas este Ministro, eles interrompem o passo já no outro dia da agenda, que é o próximo a vir ao Oliveira do Hospital. Portanto, amanhã é só mais um. Um cheio de coração para o Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Muito obrigado pelo convite. Eu posso não ter feito isto bem, mas fiz com enorme gosto. Gostei tanto de estar aqui. Um abraço.